porque lembrei o carnaval que passou. Aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou. Confete, lembrei o carnaval que passou, aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou. Mulher é bom parar, porque nenhuma Retorna o Rei da Voz, Francisco Alves, para cantar, de Pedro Caetano e Claudionor Cruz, a marcha Eu Brinco, um grande sucesso do ano de 1944. Logo em seguida, Mário Reis apresenta, de Benedito Lacerda e Luiz Vassalo, Eva Querida, marcha composta para a atriz Eva Todor. Completando a rodada, o bloco carnavalesco Batutas de São José apresentam, de Nelson Ferreira, consagrado compositor pernambucano, o grande sucesso do carnaval de 1958, Evocação. Bandeira, sem bandeira, é o brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro, é o brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro, é o brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro, é o brinco. Com dinheiro. 1957, os compositores Mirabeau e Milton de Oliveira compuseram o samba Fala Mangueira, homenageando a gloriosa escola de samba Estação Primeira da Mangueira, sempre lembrada e reconhecida em todo o Brasil. Quem vai cantar é Ângela Maria. A seguir, Orlando Silva, o cantor das multidões, apresenta de Benedito Lacerda e Humberto Porto, Jardineira, cantada até os dias de hoje. E completando a rodada musical carnavalesca, Del, o ditador de sucessos, canta de Wilson Batista o samba Lá Vem o Ipanema, referindo-se ao bonde da Light, cuja numeração era o de número 13, trazendo no seu interior as mais lindas cabrochas do Rio. A saudade boa de sentir. Morrer. Canta de Luiz Antônio e Jota Júnior, um dos grandes sucessos carnavalescos do ano de 1952, o samba Lata d'Água. A seguir, Francisco Carlos. Canta de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, a marcha que ajudou a impulsionar sua brilhante carreira de intérprete, Neubrotinho. Completa a tríplice rodada carnavalesca, Roberto Paiva, para cantar de Paquito, Stanislau Silva e Arthur Vilarinho. Patrão, o trem atrasou. A saudade boa de sentir. Lá vai Maria, lá vai Maria.